juntos, não há lugar melhor. Não há lugar melhor. É o lugar do meu prazer, onde todo medo se vai. É o lugar do meu descanso, os braços do meu Pai. Jesus realizou essa obra tremenda em nossas vidas.